Teve início logo pela manhã desta quarta-feira, 7h45, a promoção de uma ginástica laboral no saguão do edifício Classic, em Foz do Iguaçu, reunindo funcionários da Secretaria Municipal de Educação e também outras secretarias que funcionam no mesmo prédio. A iniciativa serve para marcar a apresentação do projeto Qualidade de Vida para Funcionários da Rede Municipal de Ensino. Essa ação faz parte do programa Construindo a Cidadania, que conta com equipes multidisciplinares que prestam atendimento na Rede Municipal de Ensino, voltado para alunos e para a redução da evasão escolar. Agora, o projeto está também criando um programa que investe na saúde dos professores e funcionários das escolas. Para atender esses servidores da educação, foi montada uma equipe formada por fisioterapeuta, fonoaudiólogo e uma assistente social. As 52 escolas municipais foram divididas por regiões e caberá à direção das unidades agendar um dia de programação das dinâmicas do projeto Qualidade de Vida. A intenção é que isso ocorra com o tempo reservado da hora atividade dos professores. O educador de cada série tem uma vez por semana 4 horas para preparar suas aulas. Nesse tempo, 2 horas seriam reservadas para se reunir com a equipe multidisciplinar e participar das ações propostas. O objetivo é oferecer aos professores e funcionários das escolas atendimentos que são considerados essenciais para os profissionais da área da educação. Além da ação presencial de um fisioterapeuta com a ginástica laboral, a intenção é que os próprios servidores criem hábitos de realizar os exercícios de diariamente. O atendimento do fonoaudiólogo também é considerado essencial para a classe de professores. Os professores lidam diariamente com diversas questões em sala de aula. E na escola, o assistente social irá ajudá-lo no sentido de direitos, benefícios, projetos pessoais e motivação. Esse profissional estará levando as principais preocupações dos educadores e funcionários, visando contribuir para que encontrem a solução. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.